Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vai dar início ao terceiro programa, A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Pois temos aqui o programa enriquecido, mais uma vez, com duas novas intervenientes, a Daniela Lopes e a Catarina Lopes. O mesmo apelido significa que não são irmãs, mas são primas, e são de uma belíssima aldeia da Serra do Açor, que se chama Piódão, e é a maravilha de Portugal, como sabem, eleita recentemente. Pois elas vão apresentar doravante a Daniela a rúbrica Personalidades e a Catarina a rúbrica Visita. E, obviamente, vai começar por sugerir a visita à sua terra, que é uma belíssima sugestão. Infelizmente, fizemos, como se deram conta, um interregno de uma semana, devido à tragédia que se abateu sobre o nosso concelho e sobre os concelhos vizinhos. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital expressa um voto de pesar pelas 12 vítimas mortais oliveirenses, bem como de todas as vítimas dos incêndios mais assustadores que alguma vez vimos ou sequer imaginámos. Lamentamos também profundamente a perda de empresas, de casas, de animais, de vinhas, de olivais, de sotos, da nossa floresta que ficou completamente dizimada. Temos o concelho devastado, a passar por uma catástrofe de consequências que na sua totalidade são ainda imprevisíveis. Mas como o Beirão é de grande tenacidade, acreditamos na perseverança dos nossos munícipes que farão renascer a esperança. Renasceremos das cinzas. Expressamos também um voto de pesar pelo falecimento de um ilustre oliveirense, o Dr. Francisco Correia das Neves. Profissionalmente foi advogado, juiz e professor, mas era sobretudo um intelectual com vasta obra publicada na área da poesia, do direito, da etnografia, da linguagem e da história. Era o maior conhecedor da história do nosso concelho, que deixa vertida numa extensa obra. Apesar da sua imensa sapiência, era uma pessoa muito afável, de enorme simpatia e de grande humildade, como só os grandes são. Será eterno pela obra que deixa, nos nossos corações, será eterno pelo exemplo de personalidade ímpar. Infelizmente, começamos com estes dois assuntos, ou duas notícias muito tristes. Uma porque é uma personalidade que desaparece, que foi extraordinária no nosso concelho. É um oliveirense de qual muito nos orgulhamos, que faleceu há dois dias, e por esta tragédia que nos assolou. Ao longo do programa vamos ficar com a boa sugestão musical de João Oliveira e vamos começar por uma notícia, ou melhor, por duas notícias que a Catarina Duarte nos traz, e estes primeiros assuntos que vão ser tratados, todos eles têm a ver com o incêndio. Por isso, para fazermos também aqui uma reflexão em estúdio sobre tudo isto que nos aconteceu. Então, Catarina, vamos começar pelas notícias. Então, Marcelo Rebelo de Sousa visitou Oliveira do Hospital e quer rapidez nos apoios. Importa que os apoios cheguem às empresas afetadas e que seja rápido, defendeu o chefe de Estado. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, percorreu esta terça-feira as áreas ardidas do Conselho de Oliveira do Hospital, tendo visitado empresas cujas instalações foram destruídas pelo fogo. Antes de fazer uma comunicação ao país, a partir dos passos do Conselho da cidade, na sequência dos incêndios dos últimos dias, o Presidente da República procurou inteirar-se da dimensão da tragédia, incluindo alguns dos principais danos na economia local. Na zona industrial, Marcelo Rebelo de Sousa visitou uma unidade têxtil que empregava mais de 50 trabalhadores e que foi completamente destruída pelas chamas no domingo. Que venha alguma coisa para Oliveira do Hospital, afirmou o responsável da firma, Cláudio Guerra, realçando a necessidade das ajudas públicas para que a elaboração seja retomada. Importa que os apoios cheguem às empresas afetadas e que seja rápido, defendeu o chefe de Estado, que visitou depois o dono de uma empresa de revenda de frutas na Estrada da Beira. Rogério Brito disse ao Presidente da República que a unidade empregava 11 pessoas e foi também destruída pelo fogo, bem como 8 viaturas. Tenho seguro de recheio, mas não tenho do edifício, admitiu. O Presidente da República e o Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, tentaram confortar o empresário com o compromisso de que as ajudas não faltarão. E temos uma outra notícia, outra personalidade importantíssima, que foi um homem porque eu tenho uma grande admiração, foi um lutador da liberdade pelo seu povo, de Timor-Leste, Xanana Guzmão, veio também visitar, num gesto de solidariedade, Oliveira do Hospital. O ex-presidente de Timor-Leste visitou Oliveira do Hospital. O ex-presidente de Timor-Leste, Xanana Guzmão, expressou no passado dia 20 de outubro a sua solidariedade pessoal e dos G7+, grupo de países considerados frágeis à população de Oliveira do Hospital afetada pelo incêndio de domingo. À frente de uma delegação dos G7+, a que preside, o líder histórico da resistência timorense comunicou ao presidente da Câmara Local que este grupo de Estados decidiu entregar à autarquia um donativo, para responder de imediato a alguma necessidade urgente no concelho. A iniciativa, sublinhou Xanana Guzmão, é de todo o grupo que enviará alguma coisa para as autoridades locais, uma pequena comparticipação, logo que ele próprio regressa ao Timor-Leste. As nossas condolências e o nosso sentimento solidário, disse quando a delegação, por si liderada, com representantes de vários países, embaixadora de Timor-Leste em Portugal, Maria Paixão da Costa, foi recebida nos espaços do Conselho de Oliveira do Hospital. O antigo líder guerrilheiro frisou que Portugal está de luto, o que levou o G7+, a assumir simbolicamente o gesto solidário com os portugueses, através da visita realizada ao município de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra. Para o presidente da Câmara Municipal, a presença de Xanana Guzmão e demais dirigentes do G7+, em Oliveira do Hospital, tem um significado muito especial para a autarquia e para a população. Estou ao lado do meu povo neste momento de dor, adiantou José Carlos Alexandrino, manifestando a certeza de que o Conselho vai conseguir reerguer-se e ultrapassar a tragédia. O autarca disse que estavam nesse a ser realizados em diversos locais e horários diferentes os funerais de 8 das 12 vítimas mortais dos incêndios no Conselho, número que a Câmara Municipal confirmou na quinta-feira, junto ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. 100.2 Fique bem, fique com a boa nova. Whatever It Takes é mais recente música da banda Imagine Dragons, banda formada em Las Vegas. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lips. Needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever it takes. Passamos agora à rúbrica Nós e os Animais, com a Inês Brás, também com um assunto relacionado com os incêndios, infelizmente. Jovem que salvou 80 cães do fogo precisa de ajuda para os manter. Liliana dos Santos e o pai conseguiram salvar todos os animais, que agora apenas requerem alguns cuidados. Mas precisam de ajuda e lançaram um apelo nas redes sociais. Liliana dos Santos e o pai viram-se cercados pelas chamas, no domingo, em Moimenta da Serra, Gouveia. Mesmo nessa situação, conseguiram socorrer os 80 animais que tinham neste local e mantê-los em segurança. Todos os animais que foram resgatados já foram ao veterinário e encontram-se bem de saúde. Vamos ficar atentos nos próximos dias ao comportamento dos cães, porque estiveram expostos a muito fumo que acabaram por inalar. Na página oficial do Cantinho da Lili no Facebook, foi lançado um apelo para quem quiser ajudar com bens essenciais para os animais. Materiais para a reconstrução e recuperação do espaço e um NIB para a contribuição monetária. Também no nosso concelho e nos concelhos vizinhos, muitos veterinários estão a tratar os animais vítimas dos incêndios. Muitos estão gravemente queimados, mas resistem. Vamos ajudar. Senhor ouvinte, colabore. Ajude também os nossos animais. Inês, é caso para dizer? Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. Mais à frente falaremos dos animais e dos incêndios também. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, também com um tema relacionado, que vai tratar a Francisca Rodrigues. A meteorologia prevê chuvas fortes, capazes de limpar os solos das terras fustigadas pelos incêndios. O que significa carvão a escorrer para as barragens e rios, num problema agravado pelo facto de muitas estações de tratamento serem incapazes de processar esta água carbonizada. São precisas medidas de contenção de encostas para travar a erosão e essas podem começar no imediato. A previsão de Mário Marques, especialista em riscos naturais, antevê para as terras sem coberto vegetal, erosão por salpicos com perda de camada do solo superficial de melhor qualidade em enormes quantidades. Uma catástrofe ambiental capaz de erodir, em algumas horas, o que a natureza levaria uma década a fazer. Estas são outras consequências dos incêndios, a erosão dos solos e a contaminação das águas, afinal, a destruição dos habitats, a destruição do planeta. Infelizmente. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política, desta vez não temos cá a Bárbara, que não pode estar, mas a Liliana vai nos dar conta de uma opinião política muito crítica do que aconteceu relativamente ao nosso Estado e ao nosso Governo. Ora, ouçam. É preciso merecer o poder que se tem. É preciso coragem para reconhecer os erros e mudar o que tem de ser mudado. Devemos isso aos que morreram pela nossa inépcia. O recado é direto e tem destinatários concretos, o Governo e o Primeiro-Ministro. Num texto de opinião publicado no Jornal Público da passada quinta-feira, 19 de outubro, Helena Roseta, deputada independente eleita nas listas do PS, faz uma análise dura aos acontecimentos dos últimos dias e da atuação dos responsáveis públicos. Sabia-se do clima e da meteorologia, das elevadas temperaturas, do tufão Ofélia e da seca generalizada, e que no outono as pessoas começam a fazer as suas queimadas. Ninguém se preocupou em alertar o país rural para o perigo dessa prática este ano? O Governo esteve à espera de relatórios independentes, sabemos bem, mas que medidas imediatas tomou? Porque é que o Ministério da Administração Interna não conseguiu sequer programar devidamente a disponibilidade dos meios aéreos no terreno? Desculpem, mas isto tem um nome, incompetência, escreve a deputada. Dura nas palavras, Roseta não poupa nas críticas, certeiras e direcionadas. No meio do colapso do Sistema Nacional de Proteção Civil e perante pessoas desamparadas que tentavam apagar as chamas com baldes e enxadas e acabavam a chorar os seus mortos, não se pode dizer-lhes que sejam resilientes, nem falar em férias sacrificadas, nem voltar a remeter para relatórios. Não se pode, sublinha. O Estado falhou e o Governo não foi capaz de perceber a dimensão da tragédia. Como disse o Presidente da República, é preciso humildade cívica e ruptura com o que não provou ou não convenceu, lamenta. Salientando embora que há causas estruturais que não se vençam de um dia para o outro, Helena Roseta sublinha que não estivemos à altura. Depois de Pedrógão, uma tragédia imensa que nos apanhou de surpresa, tínhamos o dever da vigilância, da previsão e da prontidão para mobilizar os meios que impedissem um novo desastre. Não fomos capazes, conclui. Depois destes vários textos, desde a política aos animais, à preservação do ambiente e às notícias, todos eles versaram sobre a questão dos incêndios que nos chegaram à porta. Gostaria de saber a vossa opinião, como é que vivenciaram este dia terrível, o 15 de outubro, que provavelmente nas nossas vidas nunca mais vamos esquecer. Catarina, como é que foi a tua experiência lá em Aldeia das 10? A minha experiência foi aterrorizadora, nunca tinha visto nada assim. Perdeste muito? As quintas e alguns animais. Assustaste-te muito? Sim, principalmente porque vi a aldeia ficar rodeada de fogo. Vi as tapadas que tenho ligação familiar a serem completamente dizimadas pelo fogo, quintas a irem embora, trabalhos de uma vida inteira da minha família a irem embora, animais, tudo. Pois. Daniel, também sei que passaste por uma experiência terrível. O fogo também chegou ao pé da tua casa. Tiveram inclusivamente que fugir? Sim. Nós tivemos que... Abandonar a casa. Porque temeram pelas vossas vidas. Tememos mesmo pelas nossas próprias... Ardeu tudo à volta, incluindo os animais. A horta. A nossa própria horta. Foi tudo. E ainda assim, contou-me a tua mãe, tem sorte a casa ter ficado intacta. Foi a única coisa que ficou intacta. O resto, o próprio pinhal que estava à volta de casa ficou totalmente queimado. Ouvimos algumas explosões. Provavelmente de garrafas de gás. Garrafas de gás. Também tínhamos algumas garrafas de gás ao pé de casa. Que felizmente não explodiram. Por sorte, não explodiram. Sim, eu acho que no meio disto tudo muitos de nós tivemos muita sorte. Quer dizer, tu acabaste por ir para a ceia, fugindo ao fogo. Tivemos que ser... E regressaste a que horas? Regressaste a que horas a casa? Fomos evacuados para a ceia e de ceia fomos evacuados para São Romão porque o ginásio desportivo estava totalmente cheio. Olha, a que horas regressaste a casa? Só pela manhã? Umas 9 e pouco da manhã. E também confesso que eu nessa noite tive a noite toda acordada. Em pânico. Totalmente. Passaste pela experiência, provavelmente todos nós passámos, pela experiência mais terrível que tivemos na vida. Como dizer, estou cá há 20 anos. Andas por cá há 20 anos? Há 20 anos. E nunca imaginaste passar por uma coisa assim? Não tive noção como foi nessa noite. Certo. Vamos aqui ouvir a experiência de Liliana. Portanto, tu estavas, Daniel, perto da Chamusca da Beira. A Catarina, que ouvimos há pouco, estava em Aldeia das 10. Agora vamos ouvir a Liliana. Penso que a Liliana estava em Oliveira do Hospital, é assim? Sim, sim, estava. Eu vi as chamas bastante perto da minha casa. Eu acho que o pânico instalou-se mais quando a luz e a água faltaram, porque nós não víamos lá bombeiros, e eu sei que a culpa não era deles, não é? Porque eles tinham bastantes fogos para apagar, mas não havia lá bombeiros nem proteção civil, e eu vi as chamas a chegarem-se cada vez mais perto e nós não podíamos fazer nada. O fumo era intenso, não havia luz, não se via nada à nossa frente. A ajuda dos vizinhos foi crucial para nós salvarmos a nossa casa, porque, por exemplo, a minha é rodeada de árvores e eu sei que se alguma fagulha lá pegasse, a minha casa ia pelos ares e eu não estava aqui, provavelmente. Foi horrível. Foi também a pior experiência que tiveste na vida? Sim. Mais terrível? Sim. Vamos ouvir aqui o testemunho do Gonçalo. O Gonçalo também estava em Oliveira do Hospital e vai contar o testemunho, que também é arrepiante. É difícil descrever aquilo que passei, porque por mais palavras que eu diga nunca vai ser suficiente para mostrar o terror que aquilo foi. Eram por volta 10, 11 da noite quando eu saí de casa. Tudo à volta do prédio onde eu vivo estava em chamas. Foi aterrorizante. Na estrada não se via nada, era só cinzas, fumo e fogo. Estavam à vontade 40 graus dentro do carro. Tive sorte de sair dali. Depois dirigi-me para Oliveira, e quando cheguei a Oliveira a situação também não estava melhor, porque ouvia-se muito barulho, gritos, choros, pessoas a dizer que tinham perdido quintas, casas, uma vida. Foi uma das experiências mais assustadoras que vivi. A Francisca também é de Oliveira do Hospital. Estavas cá também, Francisca. Como é que foi a tua experiência? Foi muito aterradora. Eu vivo aqui, mesmo ao lado da Rádio Boa Nova. E eu estava a dormir porque a minha mãe estava em Penalva. E eu e o meu pai, e como supostamente íamos ter aulas no dia a seguir, o meu pai mandou-me ir dormir mais cedo para ver se... Com o desespero de não saber da minha mãe, se estava bem, se não estava, porque já estava a faltar a luz... Fui dormir mais cedo para de manhã conseguir acordar. Só que eu adormeci, entretanto, e depois de repente o meu pai acorda-me a dizer que o fogo está ali atrás mesmo. Horas? Que horas eram mais ou menos? Mais ou menos 11h30. Que o fogo estava mesmo ali à porta do... atrás do Pingo Doce. E eu fiquei... Hã? E o meu pai mandou-me vestir, que eu só estava só de pijama, mandou-me vestir umas calças e fugimos logo. Eu fugi para o centro da cidade porque a minha madrinha, que também era para ir para Lisboa, estava lá, tem lá um apartamento, e então eu fui para o pé dela. Com receio que aqui o teu apartamento ardesse. Sim, E depois recebi outra. Depois, entretanto, voltei a ver a minha mãe. A minha mãe veio cá, foi evacuada de Penalva e veio para cá, para Oliveira. Foi meter uma tia minha que tinha problemas de respiração ao hospital, mas depois, entretanto, passou por casa porque tinha e não tinha passado o maior risco. Tinha porque atrás do Pingo Doce já tinha ardido. Só que, entretanto, a minha mãe disse que esticou as mangueiras para trás do Pingo Doce porque nós temos uma mata mesmo aqui atrás do que também é prédio. Que também ardeu. Só que aí era o problema maior, porque mesmo debaixo dessa mata, um bocadinho mais distante, está lá os tubos de gás. E se aquilo avançasse mais um bocado, isto explodia tudo. Portanto, foi uma experiência aterradora. Eu pensava que já nem tinha casa, para dizer a verdade. Sim. Passas agora às minas de Piódão, que a situação delas foi ligeiramente diferente, porque, ao que parece, felizmente, o Piódão tiveram uma encosta a arder, mas não tiveram esta sensação de estar tudo a arder à volta. Foi assim, Catarina? Sim, nós não vivenciámos tanto este horror das chamas estarem muito próximas. Sim, porque o fogo só chegou a uma encosta de Piódão. No entanto, sempre houve os medos, os receios de que podia chegar mais mesmo próximo à aldeia e às casas. Pois, estamos a falar já de um outro concelho. Estamos a falar do concelho de Arganil, que também foi muito fustigado, como sabemos, mas felizmente vocês ainda foram poupados e esperemos que assim continuem. João, a tua experiência, ao que parece, tu estavas longe. Estavas em Coimbra. É assim? Eu, na altura do incêndio, estava em Coimbra, fui para Coimbra levar o meu irmão à universidade e não fazia a mínima ideia que estava um incêndio, claro, na altura não estava. E fui jantar e quando estava a sair de Coimbra, ligou-me a minha madrinha a dizer: ai, não venham para cá porque está aqui um incêndio. E, por acaso, nas notícias e no rádio, meu pai estava a ver e não falavam de Oliveira. Só depois é que nos apercebemos que as pessoas lá estavam, já tinham morrido algumas pessoas e ficámos retidos em Coimbra. Portanto, nós não assistimos a essa situação. Assistimos, foi às estradas de Coimbra até Oliveira, que está tudo ardido. Inês, e qual foi a tua experiência? A minha experiência foi desde as 8 da noite a ver o fogo a passar à volta do meu bairro, de minha casa. A vir desde Oliveira, Folhadosa, não sei, a passar para baixo, entre aspas. E a minha mãe dizer-me: ah, não te preocupes que não chega cá, que não chega cá. O fogo foi andando, foi rodando até que já estava longe, pensávamos nós. Essa parte já estava a ficar mais calma para os lados da Babadela, de Negrelos. Pelo que eu via da minha janela, estava a ficar mais calmo. De repente, um clarão enorme e começam a saltar fagulhas para os lados da minha casa, do meu bairro, dos prédios. E de repente, antes do bairro há a mata, há a imensa mata, começa aquilo tudo a arder por aí, tu começa a pegar no quintal dos vizinhos, eles começam a tapar tudo. E de repente, eu e a minha mãe tínhamos ido posto uma coisa no carro, porque a minha mãe vira-se para mim: nós saímos, já não conseguimos sair, porque saímos ficamos no fogo. Portanto, agora só resta ficar em casa, porque isto em princípio não arde. Porque os vizinhos estavam a regar todo o jardim e a apagar cada um o seu. E ao prédio aquilo supostamente não chegaria. Então, de repente, estamos a subir outra vez para casa, bate um vizinho meu à porta, muito aflito, porque tinha começado a arder o jardim de um vizinho meu, que é da ponta, e tinha lá botijas de gás. Então, ele a subir muito aflito para dizer para irmos para casa, porque já estavam a ajudar o vizinho, porque se aquilo rebentasse ia ao bairro todo, começava a pegar nas casas e chegava a todo o lado. Pronto, conseguiram apagar esse fogo e foi acalmando. Eram 3 da manhã e andava eu cansada, cheia de fumo, a doerem os olhos, como toda a gente, a ver as janelas, e como eu vivo no último andar da minha janela, era tudo preto, à volta só se viam pontos vermelhos, tudo a arder, já mais calmo, mas a arder. Pronto. Nunca imaginaste passar por uma situação assim? Não, o pior acho que foi o choque quando de manhã, porque eu pensava que na segunda-feira ia haver aulas, mais ou menos às 8 da manhã, saí de casa e vi tudo queimado. Tudo preto. Aquilo que nem 24 horas antes estava verde, lindo, tudo. Pois. Não sei se repararam que estes textos que foram lidos trataram da questão do incêndio por vários ângulos, as notícias, as vindas de pessoas importantes ao nosso concelho, nomeadamente Primeiro-Ministro, Presidente da República, já vieram ministros, já vieram secretários de Estado, veio o Xanana Guzmão, ex-presidente de Timor-Leste. Temos tido muita solidariedade, ainda não falámos nisso, mas é uma situação que tem acontecido estes dias. Sabemos que há muitos bens que têm estado a ser enviados para Oliveira do Hospital, medicamentos, gente que tem estado a trabalhar voluntariamente em Oliveira do Hospital, gente que não é de cá, roupas, alimentos para animais, porque vocês sabem que morreram muitos animais neste trágico incêndio, só ovelhas terão sido cerca de 3 mil, para além de animais domésticos. Portanto, isto foi uma catástrofe de dimensões que nós nunca imaginámos e, portanto, o concelho, de facto, está de luto, está num estado caótico, mas, de facto, temos tido esta solidariedade. Gostava também que vocês comentassem um bocadinho algumas destas questões. A vinda do Presidente da República, a vinda do Primeiro-Ministro, o impacto que estes incêndios tiveram, porque não fomos só nós, não é? Foi toda a zona centro e parte da zona norte que ardeu. Portanto, se as pessoas que vêm de Coimbra dizem que, de facto, está tudo ardido até aqui, até à zona de Ceia, é assustador a paisagem que está à nossa volta. Eu ainda não vos contei a minha experiência, em poucas palavras. Eu passei, provavelmente, por a experiência mais difícil da minha vida. Tenho sorte em, como você, estar aqui a dar o testemunho, porque eu estava na Freguesia de Aldeias deste, tal como a Catarina, estava numa aldeia onde não chegou absolutamente meio nenhum, nem bombeiros, nem autoridades, nem proteção civil, rigorosamente nada. A maior parte das pessoas são idosas, que já nem se conseguem movimentar, portanto, literalmente naquela aldeia fomos três pessoas a combater um incêndio. Posso dizer que corri risco de vida várias vezes, não abandonei o local. Tenho sorte em estar aqui porque provavelmente em muitos momentos, e foi até às 6 da manhã, e o incêndio começou por lá às 7 da tarde, provavelmente corri muitos riscos. Não sei se tive noção deles, provavelmente não tive. Se tivesse tido noção, se calhar não tinha ficado lá. Passei também, como vocês, pela experiência mais terrível que alguém pode passar, que é perceber que é a sua integridade física que está em risco, mas é perceber que está a perder muito, e quase todos nós perdemos muito. Algumas pessoas perderam tudo, porque até perderam a vida, e isso, obviamente, ainda é mais dramático. Gostava do vosso comentário relativamente, por exemplo, a esta vinda das Presidente da República, Primeiro-Ministro, autoridades. Parece-vos que é importante a vinda destas pessoas, isto chama a atenção para algo, e agora o que é que se vai fazer a seguir? O que é importante fazer para que uma situação tão terrível não nos volte a acontecer? Porque sabemos que a floresta se vai reerguer daqui a alguns anos, as fábricas esperemos que se venham a reerguer, esperemos nunca mais voltar a passar por isto. O que é que vocês acham? Já refletiram um bocadinho sobre isto? É importante que estas pessoas venham cá, que chamem a atenção? Qual é a vossa opinião? Eu acho que depois disto ter acontecido tanto aqui em Oliveira como nos concelhos à volta, por exemplo, eu acho que as nossas autoridades acordaram, porque... Mas acordaram tarde. Mas já foi muito... Aliás, ainda bem que falas nisso, porque, como vocês sabem, há uns dias o Governo anunciou uma série de medidas que vão ser tomadas para os próximos anos ao nível dos incêndios florestais, e há grandes mudanças, de facto. Esperemos é que elas venham a surtir efeito. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque, na minha opinião, eu, a certa altura, revoltei-me muito por estar numa terra onde não chegou rigorosamente nenhum tipo de socorro. Mas isso, depois eu percebi que toda a gente sentiu isso pelo concelho fora. Porque, de facto, os meios não eram suficientes, porque estava a arder quase todo o concelho em simultânea, não é? Mas, de facto, eu revoltei-me porque senti que sou uma contribuinte como as outras, pago os meus impostos como as outras, e senti que estava literalmente sozinha, e, por acaso, aquela população não morreu na íntegra, por muita sorte, provavelmente foi por sorte. E, portanto, eu senti-me literalmente abandonada por um Estado que não protege os cidadãos, se calhar por uma prevenção que este país não faz. Como 90% da população. Exato. Catarina, tua opinião sobre estas vindas de autoridades? Parece-te bem? Sentes-te feliz, com certeza, com a solidariedade que está a acontecer? Sim, extremamente, porque nota-se que as pessoas se importam, e acho que a vinda deles aqui, como o Primeiro-Ministro e outros, pelo menos trazem um abraço e solidariedade, sim, não é? E isso conta muito, parecendo que não, mas conta muito. Até psicologicamente, porque há muita gente arrasada no nosso concelho psicologicamente, sim, não é? Pelas perdas que tiveram, pelos familiares que perderam, pelo horror que é olhar à nossa volta e ver tudo negro. Exato, e acho que com a vinda deles pode chamar mais a atenção do que está a acontecer hoje em dia. E que, como a professora referiu, eu acho que num concelho como o nosso, que tem muita área verde. Tinha. Tinha, agora. Já não tem. Acho que principalmente as aldeias deviam ter mais proteção do que o que têm hoje em dia, porque principalmente nestes tempos de calor, tudo bem que já não estamos na época de verão. Mas era como se estivéssemos, exatamente. Porque a temperatura no domingo e o vento, não é? Porque alguém falou aqui, creio que foste tu, que nós sofremos influência do tufão Ofélia, porque para quem esteve a assistir ao incêndio percebeu por volta das 3 da manhã o vento era ciclónico e provocou aquilo que em muitos lugares eu vi, que nunca pensei ver, uma chuva de fogo. E isso foi terrível, não é? Porque isso foi isso que fez arder muitas casas e que fez arder muita área. Vamos ouvir aqui a Liliana. Eu acho um bocadinho lamentável que depois daquilo que aconteceu em Pedrógão, a nós ainda sofrermos esta catástrofe que se abateu sobre o nosso concelho, porque nós vimos a quantidade de mortos que houve e foi claramente a incompetência e negligência dos meios. E aconteceu mesmo cá e ninguém se preocupou com o tempo que estava a fazer, com a seca, com a falta de água, nada. Claro que é bom eles virem cá e mostra que nós também somos gente, apesar de sermos uma pequena cidade no interior do país. Claro que é importante, mas não chega, porque se for só nestes momentos não vamos a lado nenhum. Aliás, o texto que tu leste sobre essa crítica da Helena Roseta ao governo, é pertinente, porque ela diz de facto que há aqui incompetência, aqui ninguém, não houve organização, a Proteção Civil não atuou como devia. Claro que o incêndio, aliás, isto não foi um incêndio, foram vários incêndios, como vocês perceberam, que chegaram ao concelho. Isto teve dimensões catastróficas. Mas porquê é que teve dimensões catastróficas? O Instituto de Meteorologia tinha avisado que naquele dia ia haver condições extremas para a deflagração de incêndios. Aliás, nesse dia houve 500 e tal incêndios no país. E, portanto, sabia-se que a temperatura ia ser elevada, que a umidade ia ser mínima e que íamos estar sob a influência do tufão Ofélia, portanto os ventos iam ser ciclónicos. Portanto, só... E depois temos tudo muito seco, porque a seca foi muito prolongada durante o tempo de verão. Nós já estamos com temperaturas altíssimas desde junho. E, portanto, todos nós sabíamos que isto era explosivo. E foi. De facto, a zona centro ardeu em poucas horas. Em poucas horas, de facto, destruiu-se aqui o tecido económico, porque assim, não estamos a falar só de incêndios na floresta, e só na floresta já era uma perda extraordinária, porque nós sabemos que floresta é riqueza, floresta é vida, porque é biodiversidade, foram os habitats, foram os animais selvagens que morreram. Só naquela nossa zona da Aldeia das 10, por exemplo, havia uma imensa população de javalis e de raposas que devem ter ficado todos dizimados, poucos devem ter salvo, porque a área ardeu toda. Mas foi também o tecido económico que ficou gravemente comprometido e sobretudo a perda de vidas humanas e atenção, estamos a esquecer um pormenor, que é, temos muita gente ferida e gravemente ferida no nosso concelho, portanto queimados, gente que andou a defender as suas casas e os seus bens e que ficaram gravemente queimados e que estão hospitalizados. Sabemos até que há gente aqui de Oliveira do Hospital que está hospitalizada na Perlada, no Porto, para onde normalmente vão os queimados de elevada gravidade. Portanto, isto de facto é responsabilidade de alguém. Sabemos que a ministra da Administração Interna se demitiu logo no dia seguinte, também fruto das palavras do Presidente da República, que disse que alguém tinha que assumir responsabilidades, porque é óbvio que há aqui responsabilidades. Portanto, nós devíamos ter sido protegidos por alguém e não fomos. Devia ter havido prevenção, que não foi feita. Há meios milionários, claro que já se falou aqui muitas vezes em crime, nós ainda não abordámos aqui essa temática, mas fala-se provavelmente numa rede criminosa que nesse dia aproveitou as condições meteorológicas para deflagrar o incêndio por toda a zona centro, conseguiram os seus propósitos. Eu também só espero que o Estado a que pertencemos consiga investigar se de facto houve crime e que quem o perpetrou seja devidamente punido. E também são muitos postos de trabalho que ficaram prejudicados à custa desse mesmo incêndio. Sem dúvida, há muita gente desempregada no nosso país e portanto, são consequências a longo prazo. Até o nosso queijo de Serra da Estrela, está em causa. Que é o nosso ex-libris. Muito bem, é isso mesmo. Porque arderam muitas ovelhas e porque os pastos, também não há pastos, e portanto o queijo Serra da Estrela, que de facto é um produto com valor económico muito importante no nosso concelho, está comprometido. E Francisca, a tua opinião? Como a professora disse há bocado sobre o crime, eu acho que isto foi crime. Isto foi demasiado bem planeado, porque um concelho inteiro ardeu. 98%. Vários concelhos arderam. Sim, também. 98% da nossa área florestal, não só, mas ardeu. Isso é quase impossível. Nós não somos o maior concelho do país, nem do distrito, mas ainda somos um grande concelho. É quase impossível um concelho inteiro arder por completo. Em simultâneo, praticamente. E em simultâneo. E como estive aqui a referir, Não foi só o Conselho de Cardeu, foi o país inteiro. Eu li num sobretudo a zona centro e norte. Sim, eu li numa revista que este, com todos os incêndios que aconteceu, são equivalentes a 4 incêndios de drogão grande. Isso é muito mau. Nós ficámos, claro, muito impressionados com aquilo que aconteceu em Pedrógão, porque levado ao elevado número de pessoas mortas, sem dúvida. Sabemos que muitas dessas pessoas não eram do Conselho de Pedrógão, uhum. Eram pessoas que iam em passagem naquela estrada dita da morte. Aqui, o que aconteceu em Oliveira do Hospital é que o impacto é muito maior, porque enquanto lá vivem 4 mil e tal pessoas, aqui vivem 20 e tal mil. E, portanto, todas as pessoas mortas residiam em Oliveira do Hospital. E, portanto, e as empresas são de cá, portanto, os postos de trabalho que estão em casa são de cá, portanto, os prejuízos são, de facto, aqui muito maiores. Esperemos que, de facto, agora as nossas autoridades nos olhem aqui para o centro do país. Aliás, houve um jornalista que veio cá fazer um programa, creio que na segunda-feira, e ele disse que esperemos que isto não seja a machadada final no interior do país, porque nós já sabemos que estamos aqui no interior, esquecido pelos nossos governantes. Eles lá em Lisboa não imaginam o que é estar aqui e tentar viver aqui e tentar, sobretudo os empresários, fazer a sua vida aqui. E esperemos que isto não seja, porque este empobrecimento que veio para o nosso concelho, que obriga as pessoas, por exemplo, a emigrar. Há pouco o Gonçalo estava aqui a fazer referência a um outro aspecto. Por este país fora e também na zona centro, a floresta está desordenada e tem havido muita plantação de eucalipto. Ora, nós sabemos que o eucalipto, já se verificou isso em Pedrógão, é altamente inflamável. Por exemplo, as árvores autóctones protegem-nos muito mais. Os carvalhos, os castanheiros, mesmo as folhosas. Aliás, há zonas que é aqui na zona centro que provam isso mesmo. Quando o incêndio chega a essas zonas, para. Portanto, essas árvores não incendeiam com a velocidade com que incendeiam as resinosas ou que incendeiam os eucaliptos. É tudo isso que eu penso que deve levar o país a uma reflexão, para que isto nunca mais volte a acontecer. Não ardeu só o país, também ardeu o nosso turismo rural. Nós também éramos procurados por muita gente pelo turismo rural. É verdade, o turismo, que era uma atividade muito próspera no nosso concelho, está também em causa. No entanto, nós temos de deixar aqui uma palavra de esperança para terminar e acreditar que todos nós, ficando por cá, com as autoridades, seremos capazes de levantar este concelho, porque se não acreditarmos nisso, vamos-nos todos embora e isto será o abandono total do interior. FM Boa Nova. What Lovers Do é mais de música de Maroon 5, banda que fez sucesso com a música Animals. A música foi produzida com CZA. Say, say, say, hey, now, baby. Oh, mama, don't play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky or not. Lucky or not, lucky or not. Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do. Ooh, escolhe mais. Bem, deixamos este tema e vamos passar para uma sugestão de leitura para nos acalmar. Esta semana, a sugestão de leitura é inglesa. O seu autor é Nicholas Sparks e a obra intitula-se O Diário da Nossa Paixão. Este romance, publicado no ano de 1999, é uma das principais obras do escritor, que ganhou destaque na Sétima Arte. A história tem início no verão de 1932, quando Noah Cullen conhece Ellie Hamilton. E estes vivem uma paixão avassaladora durante alguns meses. Todavia existe um abismo entre eles, que irá acabar por separá-los. O facto de Ellie pertencer à alta sociedade e Noah ser apenas um rapaz do campo. Durante os 14 anos de separação do casal, Ellie fica noiva de um soldado com alto estatuto e Noah alista-se no exército e junta dinheiro suficiente para reconstruir a sua casa, o que virá unir o casal novamente. Quando se reencontram, percebem-se que o amor entre ambos continua tão ou mais forte do que há 14 anos atrás, quando a mãe da jovem os separou e privou a filha das cartas que Noah lhe escrevera durante anos. Ellie termina o noivado e vai viver com Noah, o seu verdadeiro amor. Anos mais tarde, quando o casal já se encontra numa casa de repouso, Noah lê a Ellie esta história na esperança de que a sua esposa se relembre do que viveram, memórias que lhe foram tiradas pela doença de que sofre, Alzheimer. É um livro fantástico onde predominam as mensagens de esperança e a força do amor, capaz de sobreviver a qualquer adversidade da vida. A história envolve-nos numa grande mistura de emoções, desde a primeira até à última linha, acabando com um final triste, mas emocionante, onde o milagre acontece. Se é um amante de romances, aconselho vivamente a leitura desta obra. Não se irá arrepender. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ótima sugestão, e vamos agora ficar com uma estreia, com o nosso Gonçalo Branco, e vai sugerir uma série fantástica, não é assim, Gonçalo? Exatamente. Vou falar de uma série chamada The Gifted. É uma série de televisão americana que começou a ser exibida no dia 2 de outubro, baseada nos X-Men. A série é produzida pela Fox e pela Marvel. A história fala de dois pais comuns que terão de fugir do governo, pois eles descobrem que seus filhos têm habilidades especiais. Estas pessoas são chamadas de mutantes. A família acaba por se juntar a uma comunidade subterrânea de mutantes que precisa lutar para sobreviver. Cada episódio tem cerca de 43 minutos e se o ouvinte for um fã ou uma fã de aventura, ação e suspense, esta é uma série que não vai querer perder. I need you to go get them for me. They're not going anywhere. We have to secure the safety of the community. Muito bem, ótima sugestão. Harry Styles é um cantor, compositor e ator inglês. Sign of the Times é uma das músicas mais recentes dele. Está incluída no álbum Sign of the Times. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. Just agora vamos a outra estreia, da Catarina Lopes, que nos vai falar de uma ida até a Piódão. Vamos até à Aldeia Maravilha, aqui do centro do país. Convido o senhor ouvinte a visitar ou revisitar o Piódão, a minha terra. Na viagem, desfrute da magnífica paisagem da Serra do Açor, em pleno outono, colorido pelo amarelo e castanho. Esta aldeia está classificada como imóvel de interesse público e foi uma das aldeias eleita uma das 7 maravilhas no passado dia 3 de setembro, sendo a vencedora na categoria de aldeias remotas. Localiza-se na Serra do Açor, com uma implantação de escarpa abrupta. As pastagens da Serra de São Pedro do Açor, recheada de nascentes, atraíram os pastores lusitanos que ali alimentaram os seus rebanhos. Na época medieval, formou-se um pequeno povoado a que foi dado o nome de Casas Piódão. Depois, transferido para a atual localização, talvez devido à instalação de um mosteiro de Cister, de que já não restam vestígios, o que fará remontar ao século XIII. A este mosteiro poderá estar ligada à antiga invocação da Santa Maria, com a Igreja Matriz, templo reformulado no século XVIII e XIX. No interior, uma imagem da Senhora da Conceição do século XV, atual invocação da igreja, altar de talha e azulejaria de fabrico coimbrão. De referir também a Capela de São Pedro com a sua imagem do século XVI. Conta-se que aqui se teria fixado um dos assassinos de Inês de Castro, Diogo Lopes Pacheco, apelidos ainda hoje existentes no Piódão, os Lopes e os Pachecos. No numeramento joanino de 1527, o primeiro recenseamento populacional nacional, Piódão aparece inserido na Vila de Avô. Mais tarde, integra a freguesia da Aldeia das Dez, da qual é desanexada em 1676. Em 24 de outubro de 1855, passava a ser parte do Conselho de Erganil. Nos finais do século XIX, o cônego Manuel Fernandes Nogueira fundou um colégio no Piódão, a que muitos chamam seminário, que funcionou entre 1886 e 1906, e que aqui juntou muitos jovens, criando um polo cultural de grande importância para a zona. A aldeia do Piódão é característica pela sua disposição em anfiteatro, o chamado presépio de xisto, com as casas de grande consistência formal, arquitetónica e estética. O casario, em alvenaria de pedra de xisto, tem cobertura de lajes com o mesmo material. As janelas de pequena modulação têm, tal como as portas, cor azul nos arcos e, pela Páscoa, cruzes feitas com o ramo de loureiro benzido são postas nas vergas das portas para afastar o mau olhado. Pelas suas ruelas íngremes, estreitas e tortuosas, que formam recantos numa estrutura de malha cerrada e em grande parte preservada, corre aqui e ali um fio de água numa canada irregular, elevada. De realçar a singela fonte dos algares, as atividades agrícolas e pastorícia continuam agora, como no passado, a ser dominantes no modo de vida dos habitantes do Piódão, encaradas essencialmente como forma de subsistência e de sobrevivência. De notar a eira, onde se desfruta uma bela panorâmica e o forno do pão. Vá, conheça melhor o que é nosso. Muito bem, ótima sugestão. Infelizmente, chegar a Piódão é passar por muita zona ardida, mas aí lá ainda há uma mancha verde e, portanto, é de desfrutar neste outono, que tem os tons belíssimos na zona que não está ardida, obviamente, e, portanto, é uma ótima sugestão para começar. Rádio Boa Nova. Agora a Catarina Lopes, não sei se repararam no apelido e no texto da Catarina. A Daniela Lopes agora vai falar de uma personalidade muito ligada à história do Piódão. O que foi o cônego? Manuel Silva Fernandes. Muito bem. Este nasceu em Loriga em 1861, ou seja, no século XIX. Desde pequeno foi-lhe dada instrução e formação religiosa pelo pai e pelo padrinho. Muitos anos depois foi ordenado padre e no ano seguinte foi para o Piódão. Entre 1886 e 1906, deu o corpo e a alma ao Colégio de Piódão. Este veio para o Piódão sem um tostão, pobre, logo após a ordenação, trazendo consigo os pais, 3 irmãs, o irmão e 2 primas, ao todo, 9 pessoas da família que vieram de Loriga para o Piódão. A formação dada no colégio equivalia aos estudos liceais ou universitários. Depois disso, após um pequeno estágio, os alunos estavam preparados para o professorado. E era, deste modo, o vigário Nogueira que ensinava todas as disciplinas. A maior parte dos seus alunos seguiu cursos superiores. Cerca de 30 e tal ordenaram-se padres. O vigário Nogueira também pagava a maior parte dos casamentos e batizados, uma vez que as irmãs e o irmão eram padrinhos da maior parte da população do Piódão. A igreja de Piódão foi também desenhada por este. Este templo primitivo foi construído na segunda metade do século XVIII. Em finais do século XIX, a fachada estava já muito degradada, ameaçando ruínas. Manuel Fernandes resolveu então meter mãos à obra, desenhando uma nova fachada e canalizando as energias e as poupanças do povo para este empreendimento. Inspirou-se na arquitetura mudéjar alentejana, mas também na fachada da Igreja Matriz de Mértola. E assim, 400 anos depois do efêmero florescimento do manuelino mudéjar no sul de Portugal, surge na região centro, em plena Serra do Açor, este estilo. Depois de todos os seus feitos em Piódão, foi assim construído um busto, uma estátua no largo principal, à entrada de Piódão, sendo uma homenagem a este mesmo. Sim, senhora, esta é uma personalidade muito interessante, porque ainda no século XIX tem uma escola, um colégio, um seminário, como por vezes se lhe chama, que instruiu muita gente numa altura em que a instrução era obviamente muito rara nestas paragens. Uma figura muito relevante na história do Piódão, sem dúvida. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Na semana de 9 a 13 de outubro teve lugar a primeira fase do intercâmbio da escola secundária com a escola belga de Mol. Pelo 10º ano consecutivo, o tempo que liga esta parceria, alunos dos dois estabelecimentos de ensino têm a possibilidade de interagir com os seus colegas em atividades de grupo programadas, dentro e fora da escola, mas também em família, dando a conhecer os elementos da mesma, os seus hábitos, os seus hobbies, os seus gostos, a sua alimentação, a sua rotina. Este ano a recepção foi feita no Porto, com os alunos ainda um pouco acanhados, e a semana desenrolou-se plena de ação, podendo já notar-se os laços que passaram a uni-los entretanto. Em Oliveira do Hospital tiveram a oportunidade de conhecer a escola, assistir a aulas e frequentar uma aula de português planificada pelas nossas alunas. Ainda na cidade juntaram-se num piquenique no Parque do Mandanelho, após uma visita aos pontos de maior interesse. Num outro dia, e depois de uma caminhada matinal, o grupo fez uma visita guiada pelo arqueólogo Rui Silva ao núcleo romano da Bobadela. Para dar a conhecer mais um pouco da região centro, não faltou uma visita a Aveiro e à Costa Nova e a Coimbra. O mar encantou muitos alunos belgas e o conjunto de casas típicas da Costa Nova também. Em Coimbra dominou a universidade, a descida para a baixa pelo Cabra Costas e a Sé Velha. Para a despedida, os alunos apresentaram às famílias presentes na escola o resultado das atividades de grupo que tinham desenvolvido. Entre uma apresentação pessoal na língua parceira, uma representação ao vivo ou um vídeo criado por eles, gerou-se um clima de boa disposição entre todos. Esta atmosfera prolongou-se à mesa, num jantar partilhado, saboroso e cuidado, onde estiveram presentes os membros da direção, professor Carlos Carvalheira e professora Cristina Borges. Acompanharam as atividades durante a semana as professoras belgas e as professoras portuguesas Fátima Conceiro e Luísa Azer. Rádio Boa Nova. Terminamos por aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.